Eu ainda estou aqui, perdido em mil versões irreais de mim. Estou aqui por trás de todo o caos em que a vida se fez. Tenta me reconhecer no temporal, me espera. Tenta não se acostumar, eu volto já, me espera. Mesmo quando me descuido, me deslumbro, perco o chão, e perco ar, me reconheço em teu olhar. E eu